aprendizado, porque a natureza não dá saltos. Os anjos, os espíritos puros, apenas seriam irmãos mais antigos, mais sábios, mas que passaram também por esse aprendizado, porque estamos passando. Ou então, os demônios, na verdade, são apenas as almas dos homens que viveram aqui na Terra e que, presos a seu sentimento de vingança, ao ódio, à incapacidade de perdoar, à inveja, eles se comprazem em nos atormentar. E Deus só permite o mal, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, porque sabe que dali nascerá um bem maior. E somente é permitido a um espírito atrasado nos prejudicar, porque nós somos devedores. Como está escrito em Gálatas, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente colherá. Então, aqueles espíritos que nós infelicitamos em outras existências, pessoas que prejudicamos, mulheres rejeitadas, maridos traídos, amantes vilipendiadas, sócios que nós prejudicamos, irmãos que tomamos a herança, escravos que submetemos à humilhação e ao sofrimento, pessoas que prejudicamos em todas eras, porque se nós analisarmos bem o nosso passado, não é nada recomendável. Os livros de história não são fiéis ao que verdadeiramente aconteceu. Aprendemos na infância que os grandes heróis da humanidade foram os conquistadores. Nos admiramos da grandeza do Império Egípcio, do Império Grego, do Império Macedônico. Vamos nos encantar com a expansão de Roma, com o Império Britânico, o Império Otomano. E são os nossos heróis. E esquecemos que todos esses impérios, todas essas conquistas foram realizadas ao fio da espada, derramando-se sangue. Nós, no passado, éramos guerreiros em nossa maioria. Promovíamos saques. As guerras não eram para nos defender normalmente, mas para tomarmos as cidades, saquearmos os tesouros, as riquezas, violentarmos as mulheres, tornar aqueles seres escravos de nossas paixões, enquanto que os verdadeiros heróis são esquecidos. Os pacifistas da humanidade, Gandhi, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, Martin Luther King, tantos outros, que esses deveriam estar sendo estudados nas escolas, como propõe o Move Paz, o Movimento Internacional pela Paz e pela Não Violência, uma verdadeira revolução nas escolas. Então, se nós temos esse passado de equívocos, quando estamos encarnados e esquecemos de todo o nosso passado, isso constitui-se uma verdadeira bênção para nós. Um palestrante de Fortaleza faz uma afirmação que nos toca muito o coração. Ele nos diz que a reencarnação é o perdão de Deus para cada um de nós. O esquecimento do passado, uma vida nova ao lado de pessoas que nos amam, na família, a oportunidade de sermos crianças novamente, de podermos reparar os nossos equívocos através do bem e não do mal, não do sofrimento, do remorso, mas através do amor, da caridade, da compaixão. Então, segundo a doutrina espírita, não existe a palavra karma propriamente. Divaldo Pereira Franco, no Seminário Plenitude, nos diz que Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, querendo demonstrar que o nosso karma é dinâmico, porque o bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma. O bem que fazes aqui na terra, nos diz Emmanuel, é nosso advogado em qualquer parte, porque é o amor que cobre a multidão de pecados, nos dizia o apóstolo Pedro, ou o próprio Cristo dizendo que por muito amor, seus pecados foram perdoados, mostrando que vai ser o amor, a caridade da questão 886, a caridade moral, o perdão incondicional das ofensas, a benevolência, ver a todos com bons olhos, a indulgência das imperfeições alheias, dar um desconto para cada um. Essa verdadeira